em Paratábua e para mim em particular uma grande honra receber-vos hoje aqui. Desejo que tenham feito uma boa viagem e aqueles que ficaram hospedados nos nossos alojamentos que tenham ficado muito bem, tenham sido muito bem recebidos. Nos últimos anos, temos assistido a um aumento do papel e influência dos atores locais através de várias redes, cuja criação é em si mesma uma evidência do reforço da importância da dimensão da sua ação. A governação em rede é um ponto de contacto entre municípios, na cooperação descentralizada, no constante diálogo com a sociedade civil e no desenvolvimento de projetos e ações com municípios de outros países e continentes. É o enquadramento comum e partilhado nas várias geografias, posicionando-se como interlocutora na resposta aos desafios globais. Pelo impacto educativo que têm as decisões e políticas municipais, é necessário que todas as nossas ações sejam objeto de uma adequada reflexão e assentes numa visão alargada e global da construção da cidade educadora a médio e longo prazo. Todos neste auditório sabemos que a Carta das Cidades Educadoras é o nosso guia. Representa o compromisso para a persecução de um desenvolvimento territorial e urbano mais equilibrado e equitativo. Importa uma linguagem comum que pode ser partilhada entre vários intervenientes, servindo de base para o diálogo e para a mobilização dos atores locais em torno de objetivos comuns, contribuindo para o sentimento de apropriação, compromisso e responsabilidade. Imprime uma nova dinâmica municipal de forma a elaborar e executar políticas que se interliguem e reforcem mutuamente. Promove uma cidade inclusiva, acessível, com igualdade de oportunidades, justiça social, democrática e participativa, onde é permitida a convivência entre diferentes culturas e o diálogo entre gerações. Desenvolve estilos de vida saudáveis e respeitadores do ambiente. Estamos perante, portanto, uma carta unificadora na definição das políticas municipais. Conceitos de qualidade de vida, bem-estar, sustentabilidade e outros mais já fazem parte do vocabulário e da narrativa dos municípios. Estes têm um papel determinante sobre o futuro das comunidades que servem. Ser cidade educadora implica situar a educação no eixo central do projeto da construção da cidade. Implica falarmos também de uma educação ao longo da vida. No entanto, a cidade educadora não é unicamente um projeto municipal, mas sim um projeto da própria cidade. É importante a apropriação do projeto por parte dos cidadãos e das entidades do território. O município deve atuar como um agente capaz de potenciar as iniciativas da sociedade civil. O diálogo entre a sociedade civil e o município deve ser bidirecional e uma forma de contribuir para gerar vínculos interpessoais e de reforçar o sentimento de pertença ao território. A cidade educadora, enquanto espaço meio privilegiado de convivência, possui uma intencionalidade educativa. Deve mobilizar e articular o maior número de agentes educativos existentes no seu território, transmitindo conhecimentos e educar para a transformação de comportamentos. Educamos para uma cidade mais justa, livre de preconceitos, de minorias, de discriminação e que luta pela igualdade de direitos, pela paz e pela liberdade. Idealizamos e lutamos diariamente para o conseguir alcançar, mas sabemos que esta é uma tarefa minuciosa, bastante complexa e certamente frágil. Os padrões de mudança exigem de nós novos esforços, respostas e exploração de novos horizontes. Torna-se agora mais do que nunca imperativo pensar num futuro sustentável e equitativo para as futuras gerações. A única forma de conseguirmos acompanhar todas estas mudanças é através da educação. A educação para o desenvolvimento sustentável requer mudanças profundas no modo como a educação é praticada. É necessário um esforço educacional para incentivar mudanças de comportamento, de modo a conseguirmos um futuro mais sustentável em termos de integridade ambiental, viabilidade económica e uma sociedade mais justa. Quando Tábua integra a rede territorial das cidades educadoras em 2018, já promulgava dos princípios basilares da Carta das Cidades Educadoras, pela nossa proximidade à população, pelo conhecimento pleno do território, das problemáticas e dos agentes económicos, temos a responsabilidade de contribuir para o bem-estar dos estadunidenses, favorecer o seu crescimento pessoal e reduzir as desigualdades. A construção de uma cidade educadora não é feita através de régua e esquadro. Os territórios, os recursos, diferem entre as cidades. Contudo, existem dinâmicas comuns que se apresentam como importantes para a sua persecução. Tábua, tal como vós, promove o direito à cidade educadora, assume compromissos de cidade educadora e constrói-a ao serviço integral das pessoas. Desejo que este dia seja profícuo, repleto de partilhas e que cada um de vós leve um bocadinho de nós. Até já.